Graça e paz, irmãos, irmãs, é com ação de graça que nós vamos celebrar mais um dia e meditar sobre o tema da comunhão, tão precioso para a igreja primitiva e precioso para nós também. Que Deus abençoe muito a sua vida nesse dia. Eu deixo com vocês a meditação do nosso irmão Everson, da Igreja Quadrangular. O dia recomeça e com ele Deus se faz presente, com sua doce presença a encher seu coração de esperança. Esperança que com ele a vida vale a pena, que avançar é o caminho. E nesse caminho, onde caminhamos ao lado dele, deixemos de lado tudo aquilo que nos traz peso, desânimo e nos revistamos de fé. Sim, ele renova as nossas forças a cada manhã. Hoje, por certo, ele renovou as nossas forças e assim continuará fazendo. Porque ele é gracioso. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, falando sobre a devocional, nesse 21º encontro de capacitação para a liderança, o tema, como eu disse, é comunhão. E o texto escolhido, os textos não poderiam ser outros senão Atos 2:42 e Efésios 3, versículo 4. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Efésios, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Que faremos dessa exortação de Paulo à unidade? Uma coisa nela está bem evidente. Ela reconhece a existência de atritos entre os cristãos. Ele não instaria junto aos cristãos que mantivessem a unidade do Espírito se não existissem dissensões entre eles. Aqui na igreja primitiva, obviamente, havia forças agindo no sentido de dividir o corpo cristão. Entre eles havia pressões que ameaçavam cindi-lo em grupos menores. Em reação a essas pressões, o apóstolo insiste em que eles procurem manter a unidade. A palavra procurar é um pouco fraca aqui. Procurar implica apenas numa disposição, mas a palavra original no grego significa disposição da vontade e atividade, portanto, fazer alguma coisa. Eu cito, então, Stedman, a Igreja Corpo Vivo de Cristo, da editora Mundo Cristão. Agora dou sequência com o meu texto sobre discipulado. O termo comunhão vem da palavra koinonia. Sentidos da palavra koinonia: companheirismo, compartilhamento, congregação de pessoas de comum interesse, ter em comum, usar juntos, participação, parceria. Comunhão é a atitude de abrir nossas vidas para nossos irmãos e amá-los, no exemplo de Cristo. A comunhão é a entrega total de uma vida à outra, mesmo sabendo que você pode ser traído. Todos nós precisamos de ser afirmados. A comunhão nos leva a afirmar outros E isso, por sua vez, os ajuda a se abrirem conosco. Que bênção quando sentimos a liberdade de sermos profundamente aceitos em nossas diversidades. Os dois últimos parágrafos são de David Cornfield, Crescendo na Comunhão, da editora Cepal, 1994. Volto para o texto de Discipulado. Devemos ter comunhão vertical com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunhão com o Pai. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Primeira Epístola de João 1, versículo 3. Comunhão com o Filho. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, versículo 9. Comunhão com o Espírito Santo. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Também devemos vivenciar a comunhão horizontal com as pessoas, orando juntos, cantando, louvando e adorando juntos, compartilhando testemunho, encorajando, exortando, edificando uns aos outros, ouvindo a palavra e a doutrina dos apóstolos, partindo o pão, comungando nos lares, suprindo necessidades materiais uns dos outros, comunicando-nos, sendo hospitaleiros, fazendo visitas. Ou seja, irmãos, nós temos muitas maneiras de manter a nossa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. Estamos proibidos de ter comunhão com o quê? Estamos proibidos de ter comunhão com o mundo tenebroso. Eu volto a dizer a vocês que quando falo mundo e a Bíblia fala mundo, não estamos nos referindo à sociedade, mas estamos nos referindo ao conjunto de valores que se contrapõem ao reino de Deus e estão inseridos na sociedade, mas também, às vezes, até dentro da igreja. Bem, não podemos ter comunhão com esse mundo tenebroso. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Efésios 5, versículo 11. Veja bem, então, quando a Bíblia está falando de mundo, ela está falando de trevas. Não é que cada um de nós vai se privar de ter comunhão com outras pessoas. Hoje estamos impedidos por causa da pandemia, mas se o Senhor nos der a graça de sermos libertos disso, voltaremos a ter comunhão com as pessoas, devemos ter relacionamento com a sociedade, o que não podemos fazer é comungar com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Na Bíblia, chamado de trevas. Não devemos jamais, não podemos jamais ter comunhão com espíritos satânicos e demoníacos. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Veja bem, então, quando nós estamos em algumas ministrações mencionando essa questão, tratando da batalha espiritual e dizendo para que você adore somente ao Criador do universo e não tenha comunhão com nenhum outro tipo de divindade, principalmente aquelas representadas por obra de artesanato, ou qualquer outro, ou qualquer outra busca de espíritos malignos, nós estamos falando pautados na Bíblia. A Bíblia que diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os povos que não eram judeus na época, e o que eles sacrificam é aos demônios que sacrificam, e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Então, abandone toda a prática idolátrica e jamais vá participar de qualquer coisa que te leve para o caminho das trevas. Não podemos ter comunhão com a iniquidade, com a injustiça, com a maldade. Diz assim o apóstolo Paulo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Então não podemos ter comunhão com a iniquidade, com a injustiça e com a maldade. Religiões falsas, também não podemos cair nessa cilada, nessa armadilha, pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito tempo estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Você vai ver isso na Epístola de Judas, no capítulo 1. Não podemos cair na cilada de ter comunhão com falsas doutrinas também, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Assim como vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens ou a Deus? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 7 em diante. Outras motivações que devem ser combatidas: cobiça, escárnio, idolatria, alcoolismo, fornicação, lascívia, extorsão e todos os outros pecados descritos na Bíblia. Diferenças doutrinárias de opinião e pensamento naquilo que não é essencial não são motivos para quebrarmos a comunhão, mas diferenças acerca daquilo que é essencial na palavra do Senhor não é recomendável, não devemos ter comunhão com esse tipo de anúncio. Devemos manter a unidade no espírito até chegarmos à unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13. Irmãos, quando eu citei falsas doutrinas, o apóstolo Paulo diz sobre outro evangelho. Eu não vou citar o nome de nada ou de ninguém, mas eu vou deixar para você refletir. Nós temos ao longo da história, trabalhos, livros, e grupos religiosos, seitas, que seguem o evangelho deste autor, o evangelho segundo aquele autor, o evangelho de acordo com um terceiro autor. Irmãos, não existe outro evangelho, não se pode fazer adaptação, não se pode fazer outro anúncio senão o evangelho de Cristo Jesus, como está anunciado na Bíblia. Pastor, não foi escrito por homens? Sim, foi escrito por homens, inclusive homens falhos. Mas foi absolutamente, totalmente inspirado por Deus. E não chegamos à conclusão de que esses textos eram totalmente inspirados rapidamente, não. Nós demoramos muitas décadas depois da morte de Jesus, até o fechamento do cânon. Nós só vamos ter esse fechamento, da Bíblia Sagrada, como nós conhecemos, a partir do segundo século. Ou seja, irmãos, isso foi fruto de muita reflexão, de muita verificação de tudo que Jesus, anunciou, de tudo que ele pregou, de tudo que os apóstolos pregaram, de tudo que foi anunciado acerca de Jesus no Antigo Testamento. Não foi fruto de uma inspiração súbita e aprovado também rapidamente. Não, foi fruto de muita reflexão. Por isso, não siga nenhum outro evangelho que não o de Cristo Jesus, que está descrito na Sagrada Escritura. Não siga, você vai estar caindo em falsas doutrinas. Eu encerro com um testemunho e com uma conclusão. Do riso disse: está doido? E da alegria, de que serve estar? Eclesiastes 2:2. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Provérbios 14:13. Uma das coisas que Deus nos alerta é para pensarmos o quão somos miseráveis, a ponto de não agradecermos o mínimo em todas as coisas. Muitas vezes cobrimos nossas incapacidades com sorrisos amarelos, tentando demonstrar alegria imparcial e esconder medos e tribulações interiores, mesmo sendo fiéis. Estes alcançarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar, segundo Isaías, conforme o livro de Isaías, no capítulo 24, no versículo 14. Muitas vezes tentamos imaginar a grandeza de Deus, mas a nossa mente é muito limitada e incapaz de tentar associar alguma coisa gigantesca própria para visualização, causando tristeza no coração e frustração, onde deveria haver regozijo somente pela presença de Deus em nossa vida e pelo seu infinito amor. Diz assim em Abacuque, capítulo 3, versículo 18: Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Grandes são as dádivas de Deus, irmãos, porque só Ele é Deus e com Ele temos a vitória a cada manhã. Quando a palavra de Deus nos diz quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, não é nenhuma demagogia, e sim o verdadeiro motivo da nossa alegria e a importância de vivermos unidos, juntos e juntos vencermos a batalha espiritual. Quando falamos de alegria, nos referimos àquela vinda do Espírito Santo, quando temos o coração transbordando das dádivas do Senhor. Como nós somos o templo do Espírito Santo e a igreja é o local destinado à comunhão dos irmãos, chamados na Bíblia de santos, a comunhão dos santos, dentro da igreja, devemos estar unidos. Mas como missionários e discípulos, nossa missão está exatamente em levar o evangelho aos perdidos e desviados, levando conosco toda a nossa alegria, para que possamos conseguir uns aos outros, perdão, para que possamos contagiar uns aos outros, a fim de que outras pessoas possam ver em nós o gozo de sermos chamados filhos de Deus e a alegria de sermos salvos. Muitas vezes, em nosso trabalho, na escola, com amigos, somos questionados da seguinte forma: como você pode estar feliz numa segunda-feira? Ou como você pode sorrir em uma fase tão terrível da empresa? E temos como resposta: porque eu estou renovado com o culto de domingo, porque mais uma semana começa com a graça de Deus, porque confio no Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e porque nunca vi um servo do Senhor mendigar o pão. São respostas que o mundo caótico tenta buscar, mas não sente alegria, porque não tem Cristo no seu coração. E nós desejamos, irmãos, que eles venham a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que experimentem desse estado de alegria permanente. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Nosso desejo é que eles tenham um encontro com Deus, sejam batizados, sejam discipulados e depois se transformem em missionários para a glória do Senhor. É importante estar com Deus e sentir-se alegre ou estar entre os irmãos e não manter a tristeza. A alegria é um dom de Deus e estudiosos, cientistas já concluíram e dizem várias vezes que esse é um dos bons remédios, um dos melhores remédios para aquele que está enfermo. Ajuda no processo de cura da enfermidade. Para tanto, basta abrir o seu coração e deixar Cristo entrar e ver quão grandiosas são as proezas do Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, como diz um cântico bem antigo. Todos aqueles propósitos e projetos para com o reino e a favor dele devem ser realizados pelos servos de Deus, com alegria, com amor, com regozijo, não para a exaltação própria, mas para engrandecimento do reino dos céus, já que vivemos para servir juntos com os irmãos, formamos uma força contra as batalhas espirituais com relação às trevas que nós mencionamos um pouquinho, mas que são motivo da escrita de livros e livros e livros acerca dessa batalha que nós temos que enfrentar todo dia. Não estou me referindo só à batalha do cotidiano, mas batalha espiritual, guerra espiritual. O maligno quer nos vencer, quer nos entristecer, quer tirar de nós o regozijo, a alegria, mas Deus vai dar a você, em nome de Jesus, se você se entregar a Ele a cada dia, Ele vai dar a você força para você vencer a batalha e manter o regozijo, a ação de graça e a alegria. A fim de viver cada vez melhor, é indispensável ser amigo, compartilhar os problemas e dificuldades com algum irmão, uma irmã, sem formação das chamadas panelinhas, para crescer como obreiros, líderes e irmãos em busca do reino e assim desenvolver a obra da melhor maneira possível. Esse é o testemunho do meu querido Denilson de Camargo Rabelo. Mando um abraço a ele, a sua esposa Ana Paula, e também a família. Louvo a Deus por essas vidas, como louvo a Deus e quero mandar um abraço. Hoje também bateu uma saudade do Eduardo, da Luciane e das crianças, já adolescentes. Que Deus os abençoe poderosamente também. Abençoe toda a família. Vamos lembrando de cada um de vocês, orando quando lembramos de cada um de vocês e desejando que vocês experimentem cada dia dessa alegria e desse regozijo, já que vocês são discípulos de Jesus. Portanto, liderança, discipulado é, em primeiro lugar, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Em segundo lugar, liderança e discipulado é comunhão consigo mesmo. Você precisa experimentar essa alegria, esse regozijo da comunhão consigo, desse amor por si mesmo, para que você possa alcançar o terceiro ponto. Em terceiro lugar, a comunhão com o próximo. Então, em primeiro, comunhão com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em segundo, a comunhão consigo. Em terceiro, a alegria e o regozijo da comunhão com o próximo. Em quarto lugar, liderança é busca de unidade na diversidade. Podemos ter diferenças e somos diferentes, não é que podemos, somos diferentes. E precisamos construir permanentemente a unidade em meio à diversidade. Nós somos diferentes até de nós mesmos. Com o passar dos anos, nós vamos mudando fisicamente e somos diferentes. Nós vamos mudando emocionalmente e passamos a ser pessoas diferentes. Nós mudamos espiritualmente e somos pessoas diferentes. Então, a unidade na diversidade é um desafio permanente, porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento, de santificação, e a outra pessoa, o nosso irmão em Cristo, também, e o nosso amigo, que para quem nós estamos anunciando o evangelho, também. E é preciso compreender essas diferenças para que nós consigamos construir a unidade na diversidade. Em quinto e último lugar, não podemos de modo algum ter comunhão com as obras das trevas ou com o Evangelho segundo isso ou segundo aquilo, segundo este ou segundo aquele, o Evangelho de fulano, o Evangelho assim adaptado. Não, não. Nós devemos ser fiéis à palavra do Senhor, porque essa palavra, meu irmão, mesmo que você esteja até hoje seguindo esse tipo de evangelho alternativo, eu quero dizer, ele não vai te conduzir à presença de Deus. E você ainda está pactuando, sem saber, inconscientemente, pactuando com a obra das trevas. Não faça isso. Entregue a sua vida a Jesus. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Todos nós somos pecadores e precisamos da remissão dos nossos pecados feita por Jesus na cruz do Calvário. Se nós entregarmos a nossa vida a Ele, crermos de coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e formos batizados, seremos salvos. Salvos das trevas hoje, para uma vida abundante agora e uma vida abundante eternamente. Que Deus te abençoe nisso. Lembre, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, comunhão consigo mesmo, comunhão com o próximo, busca da unidade na diversidade e rejeição da comunhão com a obra das trevas. Que Deus abençoe a todos nesse domingo e que nos encha de grande alegria. O meu abraço a esses dois queridos casais, Denilson Ana Paula, Eduardo Luciane e as suas famílias. Quero lembrar vocês que a partir de amanhã nós teremos uma retomada do livro do Gênesis. Nós estamos com um livro, irmão, preste bem atenção, do Pentateuco, dois livros do Pentateuco, que é o Gênesis e o livro de Levítico, estamos estudando. Não perca, é palavra do Senhor. E se perder, vá ao blog logos7.blogspot.com e você vai encontrar mais de 100 ministrações a respeito desses dois livros do Pentateuco. É só, pastor? Não. Tem o curso de liderança, treinamento para obreiros. É só? Não. Estamos com um livro sapiencial, que é o livro dos Salmos. Tem 50 pequenas meditações sobre os Salmos ali. Nós também estamos com um livro profético sendo ministrado, o livro de Jeremias. E agora estamos sendo abençoadíssimos através da meditação do livro do Apocalipse. Então, irmãos, a partir de amanhã voltamos para o Gênesis e depois, conforme o Espírito vai nos dirigindo, nós vamos caminhando nesses livros ou outros para que você experimente uma plena comunhão com a palavra gere a fé que você precisa e que essa fé, essa substância da fé possa gerar em você essa alegria da comunhão que nós mencionamos hoje. Que Deus o abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação,